Conexão Estúdio, gravando tudo ao vivo. Alô, Léo Batera, sofre daí que eu canto daqui. É os homens sem coração. Bora, São Paulo. Canta assim, vai. Portal do Arrocha. Independente do que eu te disser agora, independente de tentar mudar a história, mas eu vou arriscar. Posso te perder, mas não vou deixar de falar. Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei pra mim, sempre mais do que eu mereci. E pensa direito antes de dormir. Sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. Tô esperando você acordar. E sonha comigo, sonha comigo. E quando eu acordar, cê vai me perdoar. Apaixonado, joga a mão pro lado, pro outro, assim, ó. Pro lado, pro outro, canta São Paulo. Os homens sem coração. OM Shows e Eventos. Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei pra mim, sempre mais do que eu mereci. E pensa direito antes de comigo, sonha comigo, sonha comigo. Tô esperando você acordar. Sonha comigo, sonha comigo. E quando eu acordar, cê vai me perdoar. Com isso.